3517, na escuta? Tá, você escuta, 3517. É, foi confirmado, é uma CHG mesmo, então antecipando aí o voo do senhor. Poderia confirmar com o companheiro que foi apresentada essa CHG? Confirmando agora, e a gente conforme segue também aqui com a gente a cópia do plano de voo, estimado também está aqui para 0852 no voo. Ah, mas espero ser estimado já atualizado, que a companhia do senhor lhe passou, que o seu plano é repetitivo, o horário é esse mesmo, 9h44, já confirmei com o centro, só foi feita uma CHG antecipando o horário. Essa CHG não chegou lá no centro. Sim, a gente vai estar aguardando aqui o contato da companhia, já foi feito, e pelo repetitivo que nos consta aqui, conforme na nossa navegação, a apresentação dele foi para 0852 mesmo. Essa pessoa com você de caminho. Vou chegar aqui e já retorno com o senhor. Salvador, muito bom dia, boa noite, 865, para solicitar a baixada do trabalho. 865, pista livre, pouso autorizado. Vem pular um sinal. Livre pouso, momento calmo para o boa noite, 865, pela pista 90. Tom, eu tenho 3597, informa que a CHG foi apresentada na sala IF de Salvador, o número da CHG é 076. E já estamos no portão do número 4, totalmente pronto para pushback, acionamento e copia durante o táxi de colocado. O coronel conhece, o centro ainda não tem nada, eu estou no senhor. O senhor deve atrasar aí 5 a 10 minutos. Gente, lembrando que o número é o 076, ok? Gente. Salvador, TAM 31171, 146 de POB, autonomia de 3,58, alterno Galeão para o táxi. 141 no POB? 146. Copiado, via pátio índia, ajuste no 093, reporte na espera pronta. A 1-3 é o ajuste, reportará quando pronto, 3, 1-7-1. Autônomo, a minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Pronto, copo. Na escuta. Autorizado, Brasília, 360, via Pesolona 7. Aí decola, direita, sai da boa elétrica. Controle 129, decimal 45, aguardando o transponder. Gente, autorizado, 360, via Pesolona 7 para Brasília. Recola, pessoal, agora ele é 129, vai ficar o controle após o transponder, está no zero passo, pronto para push back acionamento. 3597, correto, aguarde push no 4. corresponde ao 5555, autorizado puxa, cortax. Botão 3171 está pronto. Autorizado, ingresso decolagem, amarelo 2913, 317. Alinhar, ingresso e decola, o 3171. Salvador, bom dia, Sideral 9970, estabilizado o localizador. Sideral, ciente, continua a vagância livre, 3013, versão. Geral, tempo autorizado, pista no zero, vento Salvador é calma, Rio de Janeiro 13. Pouso autorizado, 9970. Três, 1071, 9462, controle, 12945. 2945, bom dia. Bom voo. Para o táxi, setor 3597, estamos com 126 a bordo, 4 horas e 40, alterna, respira preto. 1-2-6 no POB, ajuste 1-0 no 3, via Índia, reporte pronto. Via Índia, reporte pronto, 3-5 no 7. Espera da 1-0 totalmente pronta, 3-5-7. E 3-5-7, mantém a posição. Mantém essa 3-5-7. Salvador, vão de Rio Bom 093, passa entrar no externo, baixar a travada. Gente, agora fica livre no 093, 1013. 1013. Liberal, solo Salvador, aos 48, direita, solo 1219. Direita, 1219. Salvador, bom dia, 9970, Federal, livrou. Bom dia, Alfa Kilo, parte 3, Federal, 9970. Alfa Kilo, parte 3. Lima 10. Lima 03, 597. Lima 093, solo 50, segura a esquerda. A direita, chama solo 1219. Azul 4040, coordena que pistola 4 primitivo do tarde. Federal 9970, posição prevista número 3, quando o lasca tenta sinalizador. Posição 3, gente. Hotel Salvador, bom dia, Lambda 6570, estabilizado no localizador, fica no zero. Lambda, bom dia, reporte quando o trem vai baixar travado. Passaram. Sete, controle, 2945, por favor. 2945, boa. Passando Simbra, baixado checar. 6570, pouso autorizado, vento norte 2913. Tive pouso até 5973. Diga. Beleza, mais ali uma situação, eu vou agora para as 10 agora. Eu consegui entender a mensagem sendo o centro cortado e baixo. Por favor, a gente Juliette. 5594, agora cópia, por gentileza. Aguardo. Direita vem entra no ponto de espera torre, 1-1-8-3-9-5, ajuste 1013. É 5705-6, direita 219. Direita 1219, abusamento 570. Bom dia, pra cargo 6570, Livrão. Caro, autorizado. Ingresso, decolagem, vento variável 29. Coisa prevista número 10, ok? Grato. decolar o 59, controle 12945. 2945, bom dia, até a próxima. Bom voo, tá? Zero esquerda após Pucajamo, após direto Aracaju. Aquela transição de 5561, no controle 129, decimal 45. Seguinte, autorizado para Aracaju, nível 190, via Golf 6107. Adequado, 0 da Cuba esquerda, de Pucajamo após Aracaju, vai chamar o controle 129-45. Tá correto, a volta pronto, pushback, acionamento, parte 3. Camarada, alô, muito bom dia, hoje é Nero 62, 1-1 com a Juliette, autorização Galeão, 3-2-0. Tem 3-6 já autorizado, aceito o guarda coordenação 3-8, hoje é 62, 1-1. Guarda, sai da prevista dela, lei da bridge? Afirmo. Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 380. Decolador 1-0, curva direita após. Um pro perfil da Elia da Bridge. Bridge intercepta peso 1-0, após SMAP. DCT Lúvito, Barbacena e após conforme a rota. Acena transponder 5565, controle 129, decimal 45. Autorizado aí 380, a gente vai decolar da décima na curva direita na saída da Eole da Bridge, vai interceptar após o 1-0, depois SMAP, Lúvito, depois Barbacena. E o controle 12945, transponder 565, poxa, né, 62, 1-1, não está na posição. Está correto, é após a ponta, pronto, puxa bem que acionamento. 3. Solo Rio 5973. Rio 5973, bom dia, para a Copa Recife. Afirmativo. Aguarde um minutinho para a Copa. Tá ok, aguarde. Por gentileza? Liga para o 0 minutinho, pessoal, Copa Recife. Pronto, cópia. Autorizado Recife 370, via para o ISC 58, Bucaracaju a subida, primeira curva à esquerda após a decolagem da cabeceira 10, código transponder 5554, controle 11935. Autorizado Recife nível 370, informe ISC 58, decolagem 10, Bucaracaju com curva à esquerda 5554, 1935, controle está pronto para que você está pensando. Só confirmando a frequência do controle 12945. 12945, gente. Tá pronto para o pushback. Está autorizado, puxe, chama para o táxi. Autorizado para o táxi, 5975. São 3290, pronto para a cópia. Autorizado Recife, nível de voo 330, via para o ISC 58. O Caracaju é subida, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, o código 5562, controle 11935. Confirme, a senhora está pronta para o estacionamento? Ciente. Salvador, TAM 3152, estabilizado, baixado travado, sinal 10. 3153, gente, avistado, tem pouso livre na 10, vento variável com 2 nós na intensidade, 3153. Autorizado, pouso, vento 10, TAM 3153. Bate 201, autorizado por para Campinas, Vida de voo 340, via para Zulu 16, Bravo até o Zulu 3, via posto conforme a rota do plano. A subida será da EO, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem da cabeceira 10. O código 5563, controle 11935. No solo, zona 3, libera a direita, chame solo 219. Direita 219. Solo Salvador, está 353, visual 53. 353, táxi de Alfa, chama o Mansa Juliette. E a Alfa chama a Juliette. Solicitador, bom dia, bom dia. 3, informação de gente, autorização, Galeão 380. Um minutinho para o Tocco, Galeão 1963. Agora. 5973 para o táxi 2 a bordo, 3:40, alterna Salvador. Táxi a Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 3. Pátio Índia, ponto de espera 1895, no 0 no 3, 3153, vai ficar atento ao táxi do Rio, após ingresso Juliette, portão 03. Após a passagem do Rio, ingresso na Juliette para o 03. Torre Rio, Rio 5973, próximo ao ponte, perdão, no 04. O Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento variável com 295973. A linha de costa, 5973. 3390, o jet já não chama para a gente estar. Autorizado, curso 890. 1963, estou para qualquer. Tempo para chegar. 1963, autorizado plano para o Galeão, nível de voo 360, veio para o Zulu 10, SMAP úvito, Bravo Bravo Charlie, aproxima conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita, após a decolagem em cabeceira 10. O código transponder 5572, 5572 e o controle 129.45. Galeão 3.0 autorizado, Pesulo 1.0, SMAP, Lúcio, Bravo Bravo Charlie, decola na Dael, Leda 3, como pela direita, decolando a 10, 572, 129, decimal 45, com 963, porção 10. Correto, já entrou para estacionamento. Alô, Salvador, bom dia, Chané 62, nono, ponto 5, para Pontilhão, estacionamento. Autorizado, chama pro táxi 6211. Canal táxi 1865, apertado plano para Brasília, nível de voo 360, via Persoluna 7. A subida será voo transversão Elefa, primeira curva direita, plano decolagem, cabeceira 10. 5576 é o código, 12945 é o controle. Código. Correto, chama para posicionamento. Dólar 35, 5 no quadro, está no quadro 3, posicionado. Autorizado, está no ano, posição 05? Firmo. Está autorizado, chama para o táxi. Tamará, 35 no quadro. Salvador, eu vou 1093 093 em minuto para qualquer confiança. Solos 21, libere direita, solo 29. Direita 29. Solo Sam 3890, está pronto para o táxi com 98, 3 horas e... corrigindo, 4 horas e 15, alternando Natal. 98, 4 horas e 15, alternado Natal. Parte da direita via Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste 1013. Autorizado, tá aqui, esquerda, ponto de espera da 10, chama a torre 11895, que negar 1013, tá? 3890. Opona 759, livro na Facebook. 759, taxi chamando a Juliette. Alfa chamando a Juliette. Salvador, bom dia, o 62, no nome para o táxi. 62 a bordo, autonomia de 340, alternando Guarulhos. Táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste no 013. Pode estar 2895, Pátio Índia, 1013, 6219. Para o início do táxi, com POB 57, autonomia de 3 horas, alternativa vai ser Natal. Táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste 1013. Alternativa Salvador, tá ok. Salvador 963, portão 10, que vem estacionamento. 963, está no portão 10, é isso? Afirma. Coordenando a equipe de solo, me chamo para o táxi. Manda para o táxi, bom, 963. Oi, Salvador, bom dia, são 3890, ponto de espera da 10, está pronto. Autorizado a alinhar e decolar 10, vento variável com 3 nós. Autorizado a alinhar e decolar 5-0, são 3890. É manter a posição antes da Juliette e a princípio portão previsto 1 encontra-se ocupado. Ok, mantenha Juliette então, a Alfa antes da Juliette de B. 1093, pronto para cópia? Para cópia. Autorizado com fins 360 via Pesulu 16. A subida será da El, Leta, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5575, controle no 29.45. Autorizado 360 via Pesulu 16 para confins. Decolada 10, curva à direita da El, Leta, Bridge. Acona 5575, o controle 2045. 5575, controle 12945. 2945, obrigado. Agora correto, chama para posicionamento. Chama, obrigado. Bom dia. 12945, bom dia, Tan 3890. Xané 6219, completo alinhamento, decolagem autorizado na 0, vento variável com 3 nós, 6219. Entre livre decolagem, pista 10, Xané 6219. Após a corrida do tráfego à frente ali, mantenha no 055 no 4. Aguarde, azul 4201. 963 para o táxi, 156 a bordo, 3 horas e 30, Oceano Campinas. Táxi Apache Índia, no ponto de espera Chimi 2895, ajuste no 014. Apache Índia, ponto de espera 295614, bom 963. Canal 621, decolou os 27, controle em 129, decimal 45, bom dia. 2945, bom dia, 621. No 4, livre decolagem, vento variável com 029. Aguardando apenas a passagem do Gol à retaguarda. Cinco no quatro, decola os 29, controle em 129, decimal 45, 5-5 no 4. 2945, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o Gol 963, quando espera no 0, pronto. 963, bom dia, Lima, tem cabeceira no 0, Gol 963. A Lima tem no 0, Gol 963. Quebec estacionamento, Gol 093 no 6. Autoridade, chama do táxi no 093. Autoridade, chama para o táxi, Gol 093. Meu tempo Zulu, pra Morro de São Paulo. Caixa com 029. Tem decolagem no 0, bom 963. E é quase um minutinho pra sua cópia. Romeu Triplo Zulu, pronto cópia. Autoridade Morro de São Paulo, no meu pés, após decolagem curva direita ao corredor Axé, o código transponder 0131, controle 11935. Oi, corrigindo a frequência do controle 12945. Correto, chama para posicionamento. Correto, chama para o acionamento, corrigindo. 2945, obrigado, igualmente, bom fim de semana. Igualmente, obrigado. ONU 10 a bordo, 440, Ribeirão Preto. Ataque da direita via Índia, ponto de espera chama 18895, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, direita Índia, 295, a 301 no 53. Gol 759, ingresse Juliette, portão 1. Juliette para o ONU, gol na 759. Autorizado, chão pro táxi. Para táxi, gol 1093, 99 a bordo, 3 horas de autonomia, Atena, Campinas. Só não entendi o PLB. 99. 99, ciente. Aguarde pra gente dar. Vai dar. Autorizada a linhagem de decolagem, de Eurozero, vento variável com 2 nós de intensidade, 4201. 201. Obrigado, táxi, até a saída do pátio 3. Chame lá para ingresso no pátio principal, próximo a Juliette. Gol 1093, táxi autorizado via pátio Índia. Manda passagem ao tráfego da companhia que está ingressando nesse momento no pátio. O ponto de espera vai chamar a torre 1895. Ajuste 1014. Segue o jogo, tráfego pátio Índia 1895. Obrigado. Bom, 093.